da menos crimen, a un grupo de momento. Cantamos la verdad y sin tener miedo de ninguém. Os incomodados que se dan ahí para os limitados que se fodan. Na nossa concepción está tudo errado. Só existe una solución para dar certo. É, pode acreditar porque aquí que está dizendo é Mikin. Pá, pá, pá, violência, cia, cia. Essa é a minha personalidade. Não, eu não quero ser o mais certo. Apenas sou o cara de ideias certas. Mas imagine sua vida numa terra rosa. Só que nesses dias é muito difícil. É um motivo para chegar num denominador comum. Exista, você poderá vencer. Ah, é, pode crer. A vida não está fácil pra ninguém. Tô dura situação. Ah, que eu já não aguento mais tanta humilhação. Mas peraí, que meu nome é Abelinha. Motivação na minha parte é que não falta. Que hip hop é nossa força de ataque. Mas isso é óbvio. Pura força de expressão. Desses motivos todos impomos a cultura hip hop. Com o rap mostrando a nossa ideologia. Break chegando para acabar com as brigas. E o grafite mostrando a sua arte nas ruas. Somos de menos crime, é um grupo do momento. Cantamos a verdade sem ter medo de ninguém. Os incomodados que se danem. Para os limitados que se fodam. Somos de menos crime, um grupo do momento. Cantamos a verdade sem ter medo de ninguém. Os incomodados que se danem. Para os limitados que se fodam. Espera aí que eu ainda não morri. Sou Leira AP, criado do morro. Saia da reta de uma viatura. Sinônimo de sono profundo e um provável retorno. Sem fim, a polícia nos mete em cana. Ainda que dizem que são os bacana. Polícia de mentira, mas que coisa, huh? Olha, isso não passa de uma pura ironia. Mas a rota mata, tá, tá com uma arma, na maldade, sem qualquer motivo nenhum. São de menos crime, é um grupo do momento. Cantamos a verdade sem ter medo de ninguém. Os incomodados que se danem. Para os limitados que se fodam. São de menos crime, é um grupo do momento. Cantamos a verdade sem ter medo de ninguém. Os incomodados que se danem. Para os limitados que se fodam. Então não esqueçam de mim, não, não. Eu sou Macalé. Também estou aqui, estando a par dessa miséria. Dessa miséria que me impera. Tem menos crime, é coisa séria. Saia da reta, fiquem alerta. Burguesia é esperta e quer nos ver na merda. Merda!